perda em dor. Por causa de um só, a culpa veio. A Khan ocultou o seu erro, um anatema em meio. Josué clama em pranto a chorar, porque Senhor deixaste-nos fraquejar. A ira se acendeu, mas a esperança, levanta-te, ó povo, busca confiança. Santifica-te, ó Israel, Deus é contigo, Ele é nosso papel. Deixa o anátema, não olhe pra trás, o Senhor é fiel, em seus braços paz. Em meio à luta, o povo se uniu, cada tribo, cada família, ao Senhor se rendeu. E a Khan confessou, a verdade trazia, o que ele escondeu, a dor que existia. Josué ensina com firmeza a falar, glorifique ao Senhor, é tempo de se entregar. Na dor do arrependimento, a vitória virá, a promessa de Deus sempre nos guiará. Santifica-te, ó Israel, Deus é contigo, Ele é nosso papel. Deixa o anátema, não olhe pra trás, o Senhor é fiel, em seus braços paz. Nos vales de Acor, a dor se transforma, o Senhor é nosso escudo, nossa norma. Na batalha que vem, não temeremos. Com fé e coragem, juntos venceremos. Santifica-te, ó Israel, Deus é contigo, Ele é nosso papel. Deixa o anátema, não olhe pra trás, o Senhor é fiel, em seus braços. Na história da luta, Ele é a canção, caminhando na luz em sua direção.